com a palavra o excelentíssimo senhor juiz da Vara Criminal de São Paulo. Daremos início à sessão do julgamento no processo 4330200005. O réu acusado nos artigos 157 e 351 do Código Penal, em base ao fato ocorrido no dia 16 de dezembro de 2004, no período diurno, pela prática e a participação na ação criminosa. O réu nascido na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Eu era um estudante normal, cursando o colegial, terceiro ano escolar, próximo do final. Atrás do trampo digno, porta sem chave, fortalecer o currículo pra sonhar de verdade. Procurando serviço, um ano e pouco, de fabricar comércio, achar um trampo é mó sufoco. Tá sem vaga no momento, isso causa um transtorno. O mano ali não trampa, só tem uns artigos bem loucos. De Nike, cortei do pé, boné, jacão de couro, calça veludo, vários quilates no cordão de ouro, Maverick preto, degradê, aspirado, roda de Corvette, socada no asfalto. Vai saber, tio, pai deve ser dono de firma, cofre recheado. É classe alta essa família, de Alphaville ou Morumbi. Tem algum engano? Que, mano? É na quebrada que o maluco tá morando. Domingo, madrugada, eu moscando lá na quebrada, me chamou de canto. Me ligou essa pegada, falou se eu queria moto, carro, mulher, as laranjinha doidão. Aí, cê quer ou não quer? Psicologicamente, me vi interessado. Se a vida tem caminho, ele me mostrou um lado. E aí, moleque? E aquelas caminhadas lá que eu passei pra você, mano? Aí, tio, pensei bem, aí tô no time, é isso mesmo, então? Fechou. Então, fala o seguinte, você vai me ligar nesse número aqui, entendeu? Pra gente tá articular, né, essa caminhada aí pro dia 12 do 11, morou? Fechou. Então é isso mesmo, moleque, é nóis que tá. Irmão, isso mesmo, é nóis. Não era o que eu queria, me tornar uma novela. O primeiro erro da vida, abracei aquela ideia, mas me vi de carro. Ou se bandi moto, esse eu do passado. Agora só em foto, fui pela primeira vez, gostei, demorou. Catamos um pote de ouro, o malote transbordou. Eu sabia que eu tava errado, lamentável. Aí, lança logo um bride. O dinheiro falou alto, somei com 5 comparsas, eu tava em todas. Faz um peão nessa Hornet aqui. Realmente a vida é louca, currículo vários, cansei de tomar não. Formado no banco, agora eu tenho profissão, fica sonhando capaz. Eu tô acordado na cena da loteca, fiquei pós-graduado, lancei a 900, tô elegante nas pistas. Vai parcelar em quantas vezes? Não, é à vista. O dinheiro aumentando e de tabela o risco, ironia do destino, fiquei mó psico, o irmão ligou. Aí, tem um esquema forte. Qual que é? É só chegar, observar e dar o pote. 3 comparsas foi na frente pra filmar o movimento. Aí, shop, essa é a hora, vamos pra dentro. Aí, todo mundo deitado no chão, isso aqui é um assalto, ninguém tá de brincadeira. Aí, parceiro, Alô? Qual é a sua emergência? Eu quero denunciar uma ocorrência de roubo. Atenção, atenção, todas as viaturas, assalto em andamento, 5 elementos fortemente armados. Viatura próxima ao local, caiu com brevidade, com brevidade. Chegou a hora, o momento, meu coração batendo. Tem alguma coisa errada, diz o meu pressentimento. O bico da janela do prédio registrou, informou o 90. Que joga, o bagulho morreu. Toca ninja, esconde a identidade. De repente, as brasas cercando e o barulho da sirene. Eu não pensei duas vezes, saí pelos fundos. Os cachorros latindo e nós pulando o muro da laje. Caí na rua de frente com o opalão Comodoro. É isso. Já fiz a ligação, acelerador pisei, embreagem eu soltei. Olhei pra trás e não pensei, pisei, acelerei sem opção. Vamos sair na contramão. No retrovisor, vem costurando os camburão. Curva fechada, 2 postes, a vizinhança. Na frente, um caminhão. É bom manter a distância. Olho pra trás, 2 armados. Um Ipanema no meio. 180 a milhão. Entrei no beco, uma quebrada, percebo que eu tô rastreado. Curva, sinal fechado, um flash, tô mutado. Avenida em pânico, eu sou o foco da cena. Esquerda pago o pedágio, cortei a direita cantando pneu. Sou eu, o maestro de tudo. Helicóptero filmando nós no viaduto. De repente uma curva, ultrapassar é risco, consegui distanciar. Aí se passei, deu perdido. Voando na marginal, fugitiva milhão. Cinematograficamente, passei o busão no velocímetro ponteiro, batendo 100 e pouco. Falta uma entrada, o KM38, uma muvuca na vila. Os polícia no apetite, de longe eu ganhei as plays. Aí se pá é uma blitz, duas uma. Aí tio pisa, cê não vai desistir agora. Se é isso que me resta então, essa é a hora. Pisei fundo e fui de frente, pedindo pra Deus. Vários disparos contra o carro, acertaram o pneu. Vidro quebrado, pneu murcho, carro parando. Os gritos no megafone, os pulos se enquadrando. Às vezes a influência corrompe a liberdade. O resultado dela é tá atrás das grades. Eu lembro no começo, um estudante normal. Esse é o meu ponto final. Após todas as confidências declaradas pelo réu, julgo procedente e declaro o réu culpado, condenado a 7 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Que lance o nome do réu no rol dos culpados. Cumpra-se. São Paulo, dia 20 de julho de 2005. Caso encerrado.